preciso nem falar o nome, né? É o próprio. É o mago, o mais falado do Nordeste, né, caralho? Sabe que hoje é sexta-feira, dia de baratinar. Vou pegar a tua amiga, que ela diz que é rei do chá. Ela só tem 15 anos, se ligar na malicinha. Arrastei para o biquinho, era sequência de pica. Ela se envolveu sabendo que o bonde é malvadão. Que te pega e te maceta, botando em compressão. Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos. Na maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso. Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora. O bagulho tá na via, sacanagem toda hora. A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Muito louca de balinha, ela sentando na minha pica. Não tem hora pra acabar, essa menina é malvadinha. Ela senta, ela fica, gozando na minha pica. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Chama maconha, passar sem maconha, pra toda semana ela poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Versão brasileira, Herbert Richard. Sabe que hoje é sexta-feira, dia de baratinar. Vou pegar a tua amiga, que ela diz que é rei do chá. Ela só tem 15 anos, se ligar na malicinha. Arrastei para o biquinho, era sequência de pica. Ela se envolveu sabendo que o bonde é malvadão. Que te pega e te maceta, botando em compressão. Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos. Na maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso. Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora. O bagulho tá na via, sacanagem toda hora. A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Muito louca de balinha, ela sentando na minha pica. Não tem hora pra acabar, essa menina é malvadinha. Ela senta, ela fica, gozando na minha pica. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar. Chama maconha, passar sem maconha, pra toda semana ela poder sentar. Vagabundo vai te machucar, vagabundo vai te machucar.